Um breve sumário. Uma tampa de extremidade incluindo uma abertura lateral, configurada para funcionar como uma porta de guia de fio, pode, em certos aspectos, entender ou atender às necessidades de um médico que esteja a trocar o endoscópio de posição ou de equipamento, usando um tipo de operação de fio curto. Em um aspecto, a presente invenção pode incluir uma tampa de extremidade para um endoscópio médico, que inclui um corpo geralmente tubular, tendo uma porção de extremidade proporcional e uma porção de extremidade distal e sendo aberto em ambas as extremidades. A porção da extremidade proximal inclui meios de engatar uma extremidade distal de um endoscópio e a porção da extremidade distal inclui meios, né, ou inclui pelo menos uma abertura configurada para acomodar a passagem de uma guia fio. Com a abertura disposta, através de uma porção de parede lateral da porção da extremidade da distal. Em outro aspecto, a presente invenção pode incluir um método de introdução de um endoscópio usando a operação deste mesmo fio curto.